de milho de pipoca tinha produzido uma espiga cheia de grãos. E os grãos estavam felizes da vida, no vigor da juventude, no alto daquele pé, contemplando toda aquela paisagem, o céu azul. E um milho de pipoca dizia para o outro: que coisa linda, não? Moramos aqui na cobertura, contemplamos toda essa paisagem daqui do alto, que privilégio. E os grãos de milho estavam felizes porque bebiam da água da chuva e tomavam o sol da tarde. Mas depois de algumas semanas, o pé de milho de pipoca começou a secar, perder o vigor. E a espiga, por causa do seu peso, começou a se inclinar para o chão. E os milhos ficaram apavorados. Um dizia para o outro: que está acontecendo? Parece que estamos caindo. Parece que o pé de milho perdeu o seu vigor. Parece que está morrendo. O que será de nós? E o outro milho de pipoca dizia: nós vamos morrer. Nós vamos nos perder. E ficaram todos apavorados. Centenas e centenas de grãos de milho de pipoca apavorados, sem saber qual seria o seu futuro. Quando de repente vem a mão do agricultor e colhe aquela espiga e coloca no cesto. Todos os milhos de pipoca respiram aliviados. Ufa! Escapamos do pior, hein? Quem será essa boa alma que nos colheu e nos levou para passear? E o agricultor então leva aquela espiga, tira toda a palha, tira também toda a barba que estava ali na espiga e lava os grãos e deixa secando. E os milhos de pipoca ficam felizes. Que delícia! Estamos aqui nesse lugar, continuamos protegidos, tudo está muito bem. E os milhos de pipoca não sabem o que está para acontecer. Um dia, os filhos daquele lavrador chegam e dizem: pai, faz pipoca para gente. E os milhos se olham e dizem: como assim fazer pipoca para gente? Que isso quer dizer? O pai das crianças diz: é para já. E acende o fogo, coloca ali a panela. E os milhos olhando um para o outro: o que vai acontecer com a gente? E o agricultor então pega todos aqueles grãos e joga dentro do óleo fervente, aquecido pelo fogo. E quando os grãos de pipoca sentem aquele calor, eles gritam: ai, ui, que é isso? O que está acontecendo? Estamos perdidos! E o mais velho daqueles grãos diz: ah, eles querem fazer uma transformação na nossa vida. Vamos aguardar. E outro grão rebelde dizia: mas eu não quero transformação nenhuma, eu quero continuar sendo o que eu sou. Eu sou um milho de pipoca, eu quero continuar sendo um grão. E os mais velhos diziam: não, vamos suportar esta aflição, esta fornalha, este calor, este óleo quente. Vamos suportar tudo isso, porque vai acontecer uma transformação nas nossas vidas. E o óleo foi aquecendo cada vez mais. E os milhos dentro daquela panela, agora fechada com uma tampa, sentiram que o fim havia chegado. E eles estavam apavorados. Choravam, gritavam, pediam socorro, clamavam por piedade: parem, tirem-nos daqui, socorram-nos, aqui está quente, está escuro, não estamos suportando, a pressão é muito grande. E o fogo foi aumentando, os grãos mais velhos continuavam esperando com paciência. Aí de repente, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, e começou a estourar, a estourar, a estourar, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, e a panela foi se enchendo e se encheu tanto que a tampa saiu sozinha. E as crianças maravilhadas do lado de fora, vendo a panela transbordando de pipoca que continuava estourando, e uma pipoca subia lá pro alto e caía no meio da cozinha, e as crianças davam risadas e aplaudiam. E assim foi feita a pipoca. E os que foram transformados se olharam e disseram: como nós estamos bonitos. Doeu, doeu muito. O fogo foi doloroso. Mas olha só a nossa nova vestimenta. Parecemos uma flor branca. Estamos transformados, fomos virados do avesso. Mas valeu a pena. E agora, o que está acontecendo? Aí, o dono da casa joga o sal. Joga o sal bem temperado. E aqueles que foram transformados disseram: estamos com um sabor melhor agora. Estamos muito mais atraentes. Esse sal é maravilhoso. Esse sal nos temperou. E aí, o chefe de família recolhe todas as pipocas estouradas, coloca numa bela travessa e as crianças, com alegria, começam a comer. E cada pipoca que é saboreada sente que a sua vida valeu a pena, que aquela transformação foi para fazer o bem e trazer alegria àquelas crianças e ainda servir de alimento como se fossem sobremesas. As pipocas estouradas estão felizes por terem sido úteis, por terem passado por aquela transformação. Mas depois que as crianças comem tudo, olham para o fundo da panela e da travessa e estão ali os piruás, os grãos rebeldes, que se rebelaram contra o calor e a fornalha, que não quiseram a transformação. Eles estão lá duros como sempre, não podem ser comidos. Se alguém tentar, até quebra o dente. São impróprios para consumo, não servem para nada, estão ali na sua dureza original. O que vai acontecer com eles? O chefe de família pega todos os piruás e diz para os seus filhos: estes não servem para ser comidos. Não estouraram, não passaram pela transformação. Não servem para nada, nem para nascer de novo. Só servem para ser lançados fora. E assim, todos aqueles piruás descobrem tarde demais que o destino final é o lixo. Você está compreendendo esta história? Nós somos o grão de pipoca. Podemos continuar na nossa dureza, recusar toda a transformação, nos rebelar contra o fogo que Deus manda para a nossa vida. E continuaremos a mesma coisa. Nada acontecerá. Não seremos úteis e serviremos apenas para o lixo. Mas quando o ser humano coloca a sua vida nas mãos do dono da casa e deixa ele esquentar o fogo e fazer aquilo que deseja fazer na nossa vida, então nós passamos pela transformação. Ainda que seja dolorosa, ainda que a gente não compreenda, Deus está fazendo o melhor. Você não compreende, mas coloque a tua vida nas mãos de Deus. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra e se aproximava a hora da sua morte, ele tinha duas opções: fugir e deixar para lá a sua missão, ou passar pela cruz do Calvário. Passar pela cruz seria doloroso demais. Fugir seria cômodo, mas se ele fugisse, não teria se transformado no primeiro a ressuscitar e a viver pelos séculos dos séculos. Mas como ele decidiu passar pela cruz, suportar a fornalha, o sofrimento, suportar aquela dor, então ele recebeu o galardão da transformação máxima e se transformou no primogênito daqueles que vivem para sempre. E olha, veja como Jesus tinha consciência perfeita de que ele tinha escolha. E escolheu passar pelo fogo, escolheu a dor, escolheu a transformação. Ele disse assim, e você encontra isso no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. mas se morrer, dá muito fruto. Jesus sabia que ele daria muito fruto se passasse pela transformação, se deixasse a sua vida na mão de Deus e passasse por tudo aquilo que seria extremamente doloroso, mas que no final, além da sua transformação pessoal, daria muitos frutos. Você está neste mundo e tem também a escolha. Você pode fugir de Deus, não querer o plano de Deus na tua vida, e a sua vida será infrutífera e você não servirá para nada a não ser para ser lançado no lixo. Mas se você colocar a tua vida nas mãos de Deus e não se rebelar e nem blasfemar com as coisas que acontecem, eu tenho certeza que Deus vai operar uma transformação gloriosa na sua vida. Você que às vezes reclama, por que que o meu filho partiu? Por que que a minha filha padeceu isso? Por que passei por este acidente? Por que que eu perdi o emprego? Por que que tudo deu errado na minha vida? Por que que eu empobreci e fui à falência e perdi tudo? Por que que tudo deu errado para mim? E você reclama e não suporta o fogo. E você se rebela. Você recusa a transformação que Deus quer operar na sua vida. E às vezes o fogo está dentro de você. É medo, angústia, ansiedade, depressão. E você se recusa a buscar a Deus, mesmo passando por estas dores interiores. Mas se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, seja um sofrimento externo ou interno, e você confiar que Deus sabe o que faz, Ele vai operar uma transformação tão poderosa que nunca mais você será a mesma pessoa. Você será revestido de uma veste resplandecente, uma veste branca. Você vai parecer uma flor do jardim do Éden. Você vai ver que a tua vida terá sabor. Você poderá dizer agora: eu tenho sal deste mundo, eu sou o sal da terra. E com a tua vida você abençoará milhares e milhares de pessoas, porque confiou no poder de Deus.